Atenção, a Prefeitura Municipal de Campos Salles, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Salles, os Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a amostragem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Dr. Paulo Ney informa a agenda de atendimento dos médicos especialistas. Dia 15 de abril, Dr. Marcelo, ortopedista. Dr. Franklin, gastroenterologista. Doutora Carla, ultrassonografista. E Doutora Milena, vascular. Dia 29 de abril, Doutora Kelly Nobre, pediatra. Agende sua consulta ou exame, telefone WhatsApp 889-9962-1018. Sem gás não dá, precisou, é só ligar. 997-95-3060. É só ligar, na Chama Gás, pode ligar, resolvendo seu problema. É gás de qualidade, nosso preço vale a pena. Acabou o gás, o que é o que fazer? Chama Gás, vai lhe atender. Acabou o gás, o gás, é só ligar. Chama Gás, vai lhe entregar. Chama Gás, 997-95-3060. Chama! Temos o melhor preço da cidade. Acabou o gás, Chama Gás. Acesse o novo site da Rádio Cidade, www.radiocidadecs.com.br. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade no Play Store do seu Android. É fácil e gratuito. A Rádio Cidade de Campos Salles migrou para a FM. Estamos em fase de teste. Envie uma mensagem para o WhatsApp 889-9701-5771, dizendo de onde está ouvindo e como está a qualidade do som. Aguardamos o seu feedback. Estamos aí com você, agora 18 horas mais 49 minutos, né? Hoje, agora, final da tarde, apresentou uma queda de sinal entre a Praça do Ó e o transmissor, né? Lá na Minas Arraes, mas, né? Nossa equipe está entrou em ação, Júnior Moreno, Chagas Rosa, já está ok, né? É assim mesmo, a gente está em fase de teste, vai aparecer alguns problemas e a gente está aqui para solucionar, beleza? Então, tamo junto! Eita! 18h49 aqui na cidade, né? Abraçar aqui o vereador Silvio Pinto, lá de Salitre, mandou aqui uma imagem aqui curtindo a Rádio Cidade, pessoal de Salitre, nosso abraço, boa noite! Ex-prefeito Roberto Ribeiro também lá na nossa sintonia. Alô, Dessim, manda pra gente aí como é que tá no Popengi, Dessim. Você que vai todo dia e volta o Popengi, fala aí do nosso sinal daqui do Popengi, se tem falha, se chega perfeito daqui do Popengi, sem corte. Você vai ser a nossa baliza, Dessim. 18 horas mais 50 minutos aqui na cidade de Campos Salles. Lembrando que amanhã cedinho tem um Conrado Silva. Tem programa Luz Divina, 7 horas tem Donizete Arruda, né? E logo em seguida tem um Chaga Souza no show da manhã. 11 horas tem Padre Cícero, do meu Cristo não tem cor. 11h30, aliás, 11h15, eu vou estar aqui com o Júnior Moreno para a gente fazer o primeiro esporte na cidade. Eita! E depois tem Jornal do Meio Dia, né? Então, tá aí, viu? A gente vai mudar de programação, mas por enquanto a gente continua, né, na mesma programação da Rádio Cidade. Daqui a pouquinho tem Voz do Brasil, agora tem o som do Vitor e Léo. Só preciso de apenas um segundo. Só preciso de que seja pouco dos seus olhos. acredite. Yeah. FM 103,5, a melhor. Folhas caídas no chão da estação que não tem cor. A flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, que a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois do amor. Pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu dormi a todo sorrindo. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Conheceram o amor numa noite fria de outono. Das folhas caídas no chão, a estação que não tem cor. Já foi, e ele lhe apresenta amor. E diz que o frio é uma fase. Ela era a flor mais linda do jardim, e a única que se perdeu. Ele assim conheceu o amor e todo o seu calor. Por hoje é só, tá vindo aí a Voz do Brasil. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, uma excelente noite. Depois da Voz do Brasil, eu toca, toca 630. Até amanhã, 5 da manhã. Tchau, tchau. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção, Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Vamos ao destaque do dia, viagem à China. Presidente Lula participa da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. E afirma que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais para o mundo. Queremos as oportunidades para expandirmos nossas potencialidades e garantir aos nossos povos dignidade, cidadania e qualidade de vida. E vamos falar sobre as oportunidades de negócios entre Brasil e China. E ações para atrair investimentos e aumentar as exportações em uma entrevista ao vivo com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Conab faz estimativa de safra de grãos recorde. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Atrair investimentos, promover os produtos brasileiros no exterior, aumentar as exportações. Objetivos da Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Para falar sobre os principais desafios na conquista de novos mercados, conversamos com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, ao vivo. Boa noite, presidente. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. É um prazer. Queria dar um abraço aqui do rádio, né? Aquele abraço que a gente dá à distância para o povo da Amazônia, do Nordeste, do Brasil inteiro, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste. É uma honra para mim estar aqui na Voz do Brasil, ao vivo, maravilha, com vocês. O presidente Lula está na China e já planeja uma série de viagens internacionais para fechar acordos e promover o Brasil. Como é que o senhor analisa esse momento, esse novo momento do Brasil no cenário internacional? Há muitos desafios para abrir novos mercados? É, sem dúvida. Eu acho que agora, no registro dos 100 dias de governo do presidente Lula e Alckmin, eu acho que a comunicação acertou quando falou que o Brasil está de volta. De fato, nós estamos vivendo, é uma pena que nem todos pensam assim, mas eu acho que o tempo vai trazer racionalidade para muita gente. Mas o Brasil estava com uma imagem muito ruim lá fora. Na parte que cabe a Apex, que eu sou o presidente, junto com o Floriano, com a Ana Paula e os colaboradores, a situação alcançava prejuízo, eu penso, ou pelo menos perda de ganhos para o Brasil. Comércio com a Argentina, terceiro parceiro comercial do Brasil, caiu 40% nos últimos anos. O governo passado fazia piada com a China, e é o maior mercado, é o grande parceiro comercial do Brasil. Quase a metade das importações e exportações do Brasil do ano passado foi com a China. E a mesma coisa com dificuldade com os Estados Unidos. O presidente Lula, em 3 meses, fez uma viagem para a Argentina, aqui no Mercosul, eu acompanhei, fez uma viagem para os Estados Unidos e agora está na China hoje, procurando vender o Brasil, procurando empoderar as empresas brasileiras do agronegócio, a indústria, o serviço, a tecnologia. E como presidente da Apex, eu estive na China, ficamos uma semana organizando encontro com mais de 600 empresários. Por que isso? Porque tinha uma demanda reprimida desde 2018 e as coisas não aconteciam, o Brasil estava ausente. Então acho que o Brasil voltou com força e voltou talvez com o seu maior ativo. O presidente Lula, nos primeiros 2 mandatos, ele transformou as exportações do Brasil, porque ele ia no mundo inteiro vender os produtos brasileiros, ajudar os empresários brasileiros, e eu acho que agora ele também está determinado a fazer o mesmo. E tomara que faça sucesso, porque se as exportações crescerem, o emprego vai crescer, o desenvolvimento vai vir, esse é o desafio desse ano. Pois é, o senhor esteve, como o senhor disse, na China, e a China já é o maior parceiro comercial do Brasil. Mas há espaço para crescer mais? Quais são os setores da economia brasileira que podem se beneficiar dessa maior aproximação agora? Eu acho que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que hoje é o presidente da República, e é o nosso ministro, o ministro do Comércio, uma recriação do Ministério, e o próprio presidente Lula tem falado na reindustrialização do Brasil, né? O Brasil estava, até pouco tempo, montadoras de carro indo embora, empresas fechando suas portas, e eu acho que essa retomada, essa chegada do presidente Lula à China, ela vai mudar a geografia econômica do mundo e vai, talvez, abrir um novo capítulo na história do nosso país do ponto de vista da indústria. Porque a relação hoje Brasil-China, que passa por quase 160 bilhões de dólares, a gente exporta matéria-prima e importa produtos manufaturados, ou seja, com alto valor agregado da China. Mas é uma relação comercial. Eu acho que com essa ida do presidente Lula, ela vai passar para uma relação estratégica, onde empresas chinesas possam se instalar no Nordeste brasileiro, por exemplo, para produzir componentes de eólica, solar, indústrias de carro elétrico chinesa possam se instalar no Brasil, para a gente ter geração de emprego e deixar de ser só um importador de manufaturas e produzir aqui, quem sabe vender para os países vizinhos, vender para a Europa, vender para a África, que é um sonho nosso. Então, acho que o processo de reindustrialização do Brasil passa por essa relação estratégica com a China, com a Índia, por exemplo, que é um outro país muito interessante, que vai crescer, vai virar a terceira economia do mundo breve, e pode ser um grande parceiro do Brasil. Presidente, o senhor afirma que é uma prioridade aumentar as exportações dos estados do Nordeste e do Norte do país, né? Quais são os setores que a Apex vai trabalhar para atingir esse objetivo? Produtos da floresta, por exemplo, seriam um caminho? Sem dúvida, temos os produtos compatíveis com a floresta, tem estudos que a Apex está levando em conta, que identificaram 64 produtos que vão da castanha do Brasil, que é a Bolívia, que é campeã de exportação, que passam, por exemplo, pela pimenta do reino, que é o Vietnã, que é o campeão de exportação, que passam pelo artesanato, que quem é o campeão é a Colômbia, que passam pelo cacau, quem é o campeão no mundo, longe do Brasil, é a Costa do Marfim, Gana e Equador, e o Brasil, que tem a maior floresta tropical, que tem 28 milhões de pessoas na Amazônia, não pode ter política para esse produto, para ser grande exportador. Essa é uma tarefa, eu acho, que do novo governo, e também a Apex quer trabalhar. No Nordeste, o potencial é extraordinário. Eu estou andando todos os estados. Estive lá no Ceará, na ZPE, no Ceará, está funcionando, que é uma coisa, uma conquista importante. Eu quero que a do Acre também funcione, e outros estados também funcionem. Você vê o porto de Pecém, faltam 5 bilhões de investimentos na ferrovia para a gente ter aquele porto que é um dos mais... interessantes do mundo do ponto de vista da logística, com calado de 15 metros, tudo isso, produção de frutas no Nordeste. Agora, faltava uma atenção especial para o Norte e para o Nordeste. Dos 334 bilhões de exportações do ano passado, que o Brasil exportou ano passado, apenas 27 saíram do Nordeste, sendo que 14 foram na Bahia. Ou seja, 8 estados do Nordeste exportaram ano passado 12 bilhões. Isso é pouquíssimo, é um traço nas exportações do Brasil. E na Amazônia, no Norte, é pior ainda, porque foram 28 bilhões exportados. Se você tirar o Pará com a Vale do Rio Doce, você tira 21 bilhões, e aí a região mais rica do país, ela exportou 7 bilhões. Então, a Apex está fazendo uma leitura de como é que está o cenário do mundo, no Brasil, e nós vamos trabalhar muito no apoio a cooperativas, a organizações comunitárias, a pequenas empresas. Esse será o foco. Para a gente fazer o pequeno ficar médio, o médio ficar grande e o Brasil crescer e voltar a disputar o mundo. Muito bem, nós conversamos com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente. Eu que agradeço, queria dizer que é uma honra de fato ter vindo aqui nesse espaço, nesse estúdio, e dizer que eu estou muito otimista. Eu acho que o Brasil está de volta e tenho muita esperança que com trabalho, com união, nós vamos fazer de novo o Brasil crescer e o Brasil grande. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou a visita oficial à China, participando da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. O BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, possui este banco, criado em 2014, para financiar projetos de infraestrutura. Primeira mulher a assumir a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff, destacou o papel da instituição para diminuir as desigualdades sociais. A inclusão e a questão da desigualdade é um desafio central dos países BRICS. O MDB apoia projetos que sejam críticos, portanto, para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de vida das imensas comunidades pobres e excluídas, garantindo acesso à moradia, à educação e à saúde. Entre as prioridades citadas por Dilma na direção do banco está o uso das moedas locais nas transações comerciais, eliminando a dependência do dólar. O presidente Lula lembrou que o Banco do BRICS é uma alternativa às instituições tradicionais de crédito, como o FMI, que nem sempre atendem às necessidades dos países em desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento surge como ferramenta de redução das desigualdades entre países ricos e países emergentes, livre, portanto, das amarras e condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. E mais, com a possibilidade de financiamento de projetos em moedas local. A criação deste banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo. Criado em 2014, o novo Banco de Desenvolvimento investiu 33 bilhões de dólares em 98 projetos nos 5 países membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Somados, os países do bloco reúnem 3 bilhões de pessoas e 25 trilhões de dólares em produto interno bruto, que é a produção total de bens e serviços. Mais recentemente, o banco recebeu a adesão de Bangladesh, Egito e Emirados Árabes Unidos. No Brasil, são 20 os projetos financiados pela instituição, sendo quase 6 bilhões de dólares em investimentos. Entre eles, está a expansão da rede de água e esgoto de Pernambuco, obras para mobilidade urbana em Sorocaba, São Paulo, e melhorias no sistema de transportes urbanos de Curitiba. A agenda do presidente Lula na China seguiu com uma visita à fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações. De Xangai, na China, Luana Karen. Após a agenda em Xangai, o presidente Lula embarcou para Pequim. Ele se encontra nesta sexta-feira com o presidente chinês Xi Jinping, quando devem ser fechados 20 acordos. E vai fortalecer as parcerias comerciais e despertar o interesse da China para investimentos no Brasil. Estes são alguns dos resultados esperados da viagem. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o governo quer reforçar os laços entre os dois países. A expectativa é que novos acordos sejam anunciados. Entre eles está a formalização das transações comerciais com a China na moeda chinesa yuan, deixando de usar o dólar. Para Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, o atual cenário é favorável para novas parcerias. Eu acredito que não só para as relações entre Brasil e China, que vão melhorar a confiança mútua, e isso, logicamente, facilita os investimentos, facilita o comércio. Parcerias de energia limpa, investimentos na infraestrutura, parceria na combate à pobreza. Só em 2022, a China importou cerca de 90 bilhões de dólares em produtos brasileiros. O mais vendido para o mercado chinês foi a soja, com 36% do total exportado, seguido pelo minério de ferro com 20% e o petróleo com 18%. Reportagem Gabriela Noronha. O governo está trabalhando na edição de uma medida provisória para ajudar na fiscalização de práticas ilegais envolvendo o comércio online. Eu conversei mais cedo com a repórter Natália Koslik sobre mudanças para os consumidores e outros detalhes dessa medida. Vamos ouvir. Oi, Natália, boa noite. O que está sendo proposto pelo governo no que diz respeito à taxação de compras online? Boa noite, Mariana. Então, a ideia do governo é dar mais instrumentos para a Receita Federal fiscalizar produtos comprados no exterior e assim combater a sonegação fiscal. Isso vai ser detalhado por meio de uma medida provisória que deve ser publicada nos próximos dias. Agora é importante destacar que nunca existiu isenção de impostos para empresas que vendem pela internet. Apenas encomendas enviadas do exterior de uma pessoa física para outra pessoa física, no limite de 50 dólares, são livres do imposto de importação. E o que acontece é que muitas companhias se passam por pessoas físicas para enviar encomendas internacionais sem cobrança de impostos, ou colocam na nota do produto um valor abaixo do real para caber na cota. Outras ainda fracionam produtos da mesma compra em diferentes pacotes para tentar burlar a taxação. E o que é que o governo vai fazer para impedir que isso aconteça? Não haverá mais distinção de tratamento nas remessas por pessoas jurídicas e físicas. Todas as encomendas vão ser tributadas igualmente em 60% do valor da mercadoria. Até porque, de acordo com o Ministério da Fazenda, hoje as vendas por pessoas físicas são inexpressivas e essa distinção acaba que só está servindo para fraudes generalizadas nas remessas. Além disso, passa a ser obrigatória a declaração completa e antecipada dos dados do exportador e do importador, com previsão de multa no caso de as informações estarem incompletas ou incorretas. E para o consumidor, Natália, o que é que muda? Em termos de preço, Mariana, não muda nada para as compras que ocorrem dentro da legalidade. E a expectativa do governo é de que, com a declaração antecipada, a mercadoria seja liberada mais rapidamente quando chegar aqui no Brasil. Além disso, o consumidor vai ter a segurança de estar adquirindo produtos de empresas confiáveis, como pontuou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípoli. Ao impor a fiscalização, para além de acabar com a evasão fiscal que acontece hoje, que afeta empregos no Brasil e outras coisas, você garante ao consumidor que ele vai ter um acesso a um produto de mais confiança, no sentido de que ele vai conseguir receber o produto, que o produto vai chegar antes para ele, que ele não vai ter que esperar tanto, e quanto à qualidade do produto também. E as mudanças também protegem as empresas aqui do Brasil? Justamente, Mariana, acaba que com a eliminação indevida dessa taxação, os produtos de empresas estrangeiras saem vantagem em relação aos das empresas brasileiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou esse assunto hoje em Xangai, na China, em entrevista ao portal de notícias Metrópolis. Ele afirmou que é preciso igualdade de condições de concorrência entre as empresas. E ninguém está querendo proibir o comércio eletrônico. Então, a realidade que vem para ficar. Olha, tem empresas que cumprem a legislação brasileira e empresas que não cumprem. E isso você tem que regular, porque o papel do Estado é garantir dinheiro para que o consumidor seja mais beneficiado. São muitas cadeias de loja no Brasil, muito comércio local, inclusive em comunidades pobres, pequenas lojas, que fazem chegar ao pleito de que sim, viva a concorrência, mas em condições de igualdade e competição. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo pode arrecadar algo em torno de 8 bilhões de reais com o combate à comercialização ilegal por companhias internacionais. Mariana? Obrigada, Natália, pela sua colaboração com a Voz do Brasil. Nos primeiros meses deste ano, a infraestrutura foi uma das prioridades do governo federal. Tema de hoje da nossa reportagem especial da série sobre os 100 dias de governo. Garantir um lar digno a quem precisa. Uma das prioridades do governo federal, que relançou em fevereiro o programa Minha Casa Minha Vida. A meta é entregar 2 milhões de unidades habitacionais até 2026. E a nova versão do programa tem novidades, como o retorno da faixa 1, que agora abarca famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Antes, a renda máxima exigida era de R$ 1.800. Obras de conjuntos e residenciais que estavam paradas foram retomadas em todo o país já nesses primeiros 100 dias de governo. A Tábata dos Santos, de Bertioga, em São Paulo, foi uma das beneficiadas e recebeu as chaves da Casa Nova em março. Ela morou por 11 anos em uma invasão e agora conquistou um teto para chamar de seu. Hoje em dia tem um lar, um endereço fixo, uma casa bem arejada, né? Tem um lar agora para falar que é meu, né? Outra novidade é a inclusão de famílias em situação de rua no programa habitacional. A coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Débora Lima, destaca a importância da medida. Antigamente não se tinha uma preocupação com os sem tetos mais vulneráveis, as pessoas que moram em situação de rua, então é um passo muito importante. E além da habitação, o governo avança também para garantir o saneamento básico em todo o país. Nesses primeiros meses de governo, o presidente Lula assinou decretos para destravar os investimentos no setor. A meta do novo marco do saneamento é que todo brasileiro tenha acesso a água e esgoto até 2033, período em que devem ser investidos mais de 120 bilhões de reais. O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou que esse trabalho será feito em parceria. Estes recursos virão tanto da iniciativa privada quanto do setor público, para atender aqueles que mais precisam. E se tem investimentos nas cidades, também não falta nas estradas do país. Em apenas 100 dias, o governo federal entregou 2.100 quilômetros de rodovias. Entre janeiro e abril, o Ministério dos Transportes já empenhou mais de 3 bilhões de reais em diversas obras. E até o fim do ano, as rodovias e ferrovias brasileiras receberão cerca de 23 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Muitos dos trechos entregues agora no início do ano estavam paralisados. Em entrevista à Voz do Brasil esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que retomar obras paradas é uma urgência do governo. A gente não pode começar obras novas deixando as obras velhas paralisadas. Nós temos obras que já estão com 80% em andamento, 50%, 40%. Obras que já tem um projeto definido, já tem licença ambiental. Então nós vamos começar das obras que faltam um pouco para acabar, até das obras que nós vamos começar do zero. E para alavancar essa retomada, o governo federal criou uma plataforma online chamada Mãos à Obra, onde prefeitos e governadores podem atualizar a situação de tudo que está paralisado em seus estados e municípios. O prazo para eles enviarem essas informações vai até o dia 24 de abril. O governo federal vai analisar cada empreendimento e disponibilizar os recursos necessários. O prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Ari Vanazzi, enumera algumas das prioridades do município, que serão inseridas no sistema. Vamos cadastrar 600 casas populares que não foram concluídas, né? Vamos também buscar os recursos, né, e acompanhar o projeto da BR-116, que também é uma obra de 2011, 2012. E as políticas de infraestrutura devem ganhar reforço em breve. O governo federal prepara um novo plano de investimentos, nos moldes do antigo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Serão 6 eixos estratégicos: transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. Reportagem Graziela Mendonça. Para fortalecer as guardas municipais de todo o país, o governo vai liberar 100 milhões de reais. O dinheiro vai ser destinado para todas as prefeituras do Brasil apresentarem projetos voltados à segurança nas escolas. O dinheiro poderá ser utilizado para a compra de equipamentos e para a contratação de novos guardas. Para Carlos Braga, que é presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais, o programa vai ajudar a intensificar as rondas escolares. Ele vai poder fazer com que guardas municipais tenham recursos para investir no programa de proteção escolar, que é uma modalidade de policiamento que é natural da guarda municipal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o investimento nas guardas municipais faz parte do projeto da implantação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A lei manda que nós trabalhemos com as corporações federais, com as corporações estaduais e com as corporações municipais. É uma ordem legal e nós estamos cumprindo esta ordem, fazendo hoje a publicação desse edital. Sobre a presença de policiais armados nas escolas, o ministro da Justiça diz que ela só deve acontecer em casos excepcionais. Reportagem Maurício de Almeida. A colheita de grãos no Brasil deve bater novo recorde nesta safra. É o que aponta o levantamento divulgado hoje pela Conab, com estimativas de quase 312 milhões e 500 mil toneladas. O número representa uma alta de 15% em relação à safra passada. O desempenho é explicado não só pelo aumento da área, como também pela melhoria da produtividade de culturas como soja, milho e algodão. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar o planejamento da política de educação superior à distância. A fiscalização envolveu o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Conselho Nacional de Educação. O Tribunal constatou que a metodologia de avaliação feita pelo MEC não permite medir a qualidade de formação dos estudantes. Além disso, não existe política pública específica e estruturada para a educação como um todo, tanto a modalidade presencial quanto a distância. O trabalho também apontou inconsistência dos processos de regulação e supervisão dos cursos. O Ministério da Educação terá 180 dias para apresentar um plano de ação para a Política Nacional de Educação Superior. O documento deve definir os objetivos, ações e resultados esperados, entre outros pontos. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida trechos de lei do Rio de Janeiro que previa a coleta e guarda de material genético de mães e bebês. STJ mantém prisão preventiva de acusado de planejar sequestro do senador Sérgio Moro. Google Brasil vai ter que monitorar permanentemente canais do YouTube acusados de estimular intolerância religiosa. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Em sessão plenária, o Supremo Tribunal Federal invalidou trechos de uma lei do Estado do Rio de Janeiro que previa a coleta e a guarda de material genético de mães e bebês. O autor da ação foi a Procuradoria-Geral da República, defendendo que dispositivos da lei fluminense representariam invasão excessiva da privacidade das pessoas, especialmente das mulheres, o que viola princípios constitucionais. A referida legislação previa ainda que os materiais seriam arquivados, ficando à disposição da Justiça para a resolução de eventuais dúvidas relativas à possível troca de recém-nascidos. O relator no STF, ministro Luiz Fux, que votou na sessão da última quarta-feira, concluiu que a norma contraria os princípios da privacidade e intimidade. Hoje o voto foi seguido por unanimidade. Mantida a prisão preventiva do acusado de planejar o sequestro do senador Sérgio Moro. A decisão é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Fátima Uchoa. A prisão preventiva de Jefferson Gomes foi decretada com base no plano de sequestro idealizado a mando da facção PCC e no cometimento em tese de uma série de delitos, entre eles integração de organização criminosa e extorsão mediante sequestro. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus da defesa, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não verificou flagrante ilegalidade na prisão preventiva e destacou que a pretensão não pode ser examinada na Corte Suprema, pois o Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda não julgou o mérito da ação originária. Afastamento de portuário com base em medida provisória da pandemia é lícito. A decisão é do TST, Samanta Flor. Na reclamação trabalhista, o portuário avulso de Vitória, no Espírito Santo, relatou que com base na MP 945 de 2020, que proibia o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso de escalar avulsos em diversas hipóteses, entre elas idade igual ou superior a 60 anos, foi impedido de trabalhar no porto, mesmo sem ter nenhuma comorbidade. O caso chegou ao TST. A quinta turma negou recurso do trabalhador e assinalou que o órgão agiu com base em MP, que tratava do enfrentamento da pandemia no setor portuário. Após a decisão, o empregado apresentou recursos que ainda não foram analisados. A empresa Google Brasil vai ter que monitorar permanentemente canais do YouTube acusados de estimular intolerância religiosa. A ação foi iniciada pelo MPF, Marisa Urbena. A decisão pede que a Google Brasil exclua postagens de 4 canais do YouTube acusados de propagar intolerância religiosa. Além de apagar os conteúdos discriminatórios contra judeus, a empresa deverá enviar ao MPF análises dos vídeos e providências contra os crimes. Na ação, o Ministério Público Federal reforçou que a retirada definitiva dos canais do YouTube era necessária, pois mesmo após a intervenção da Justiça, a Igreja Geração de Cristo, liderada por Tupirani da Hora Lores, criou outros perfis e abusou do direito de liberdade de expressão. Banco Digital vai ressarcir parte do prejuízo de vítima de golpe pelo WhatsApp. A decisão é da Justiça do Rio Grande do Sul, Marcelo de la Líbera. O autor da ação recebeu mensagem pelo WhatsApp de alguém que se identificou como um amigo muito próximo, pedindo para ele realizar uma transferência bancária em favor de uma terceira pessoa, sob o argumento de que havia esgotado o limite de transferências diárias. Os desembargadores entenderam que a questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades bancárias são abrangidas pelo conceito de prestação de serviço. Nesse caso, caberia ao fornecedor assegurar ao consumidor a prestação de um serviço seguro e de qualidade. Caso contrário, ele responderia pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Quatro comissões vão debater ataques a escolas em ciclo de audiências. Avança a proposta que confisca imóveis onde há trabalho análogo ao de escravo. Comissão quer ouvir a Advocacia Geral da União sobre precatórios. Boa noite. Boa noite. Quatro comissões decidiram realizar um ciclo de debates em conjunto sobre a violência nas escolas após uma série de ataques em ambientes escolares ocorridos recentemente. São as comissões de direitos humanos.